olhos brilhantes, esses teus olhos me põem quebrante, me põem quebrante de um olhar assim. Morena, minha morena, tem pena de mim, me põe quebrante de um olhar assim. Morena, minha morena, tem pena de mim. Castanhos, esses teus olhos de grandes tamanhos, de um olhar assim. Morena, minha morena, tem pena de mim, de grandes tamanhos, de um olhar assim. Morena, minha morena, tem pena de mim. Morena, morena, dos olhos de prata, esses teus olhos são que me mata, são que me mata de um olhar assim. Morena, minha morena, tem pena de mim. São que me mata de um olhar assim. Morena, minha morena, tem pena.